5, voe direto a Nizza. Está presente Nizza, obrigado. Autokraftlich. Xerai 6311, solo 21, direita solo 200.9. Confirmando 1, 200.9. Gol 1888, desça para 2000 pés, ajustando 0 no 8, autorizado final LS após estabilizado. 888, descendo 2 mil pés, 1018, reportará a estabilidade aérea. Xerai 6311, bom dia, táxi via Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612, 6301. 6311. Foi Romeu Fox 018. Muito grato, 6312, Romeu Fox 018. Salvador Web 6729 na posição número 2 para a Costa. Sente ali. Bim, o WebJet chamou o salve. É o Web 6729 com ordem, autorização Guarulhos. Estimativo, Guarulhos no 360 já aprovado. A provável subiria da El Leda Bridge, aguardando no 02, 6729. 360 para Guarulhos, da Elia da Brig, na escuta, 6729. Espera aí, número 9. Top. Controle 120.8. Nível 360, via rota conforme o plano de voo. Vai decolar a pistão no zero, após decolar de primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda voa direto Bridge, intercepta Up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trivi. O controle Salvador em 120.8, aciona 5133, Web 6729. Copiado 360, Guarulhos, Hotel Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, depois direto Trivi. Decorda 1-0, curva direita, Natael, Leda, direto Bridge. 1208, controle de saída e 5133 é o transponder, vai ter 6729. Cotejamento correto, portão 02, estima pronto, pushback, sonamento 6729. Confere, vai. Aqui é com o Delta, cópia. Autorizado Manatio no 1000 pés, decolagem pistão no 7, curva à direita, corredor axé. O controle Salvador 120.8, aciona 0125, Mike Eco Delta. Janer 6225, Centro Recife 126.85, alternativa 125.45. 2685-2545, obrigado, bom dia. Bravo que Luiz, com no meu pé, corredor axé, reporte no farol da barra. Então, 3859, clear, pushback and start, come back right for taxi. 521 na escuta do solo? Ok, modifique o seu perfil de subida para Arbor, após Arbor, direto Conquista. Gente, Arbor, Conquista, já pronto. Chama pronto. Alternativa 125, decimal 45. 2825, 1888, está estabilizado no LS. Gol 1888, compete aproximação, torre 18 decimal 6. 6729 para o pushback de armamento, posição 2. 6729, sente o airbus da TAN, sua esquerda já iniciou, é o número 2, você estou aguardando. Então, escuta, minha saída. Torre Salvador, boa, bom dia, o Gol 1888 passou externo da pista 10, também vai checado. 1888, vento 1 no 0 grau, 079, autorizado, pouso, pista 0. 1888, livre pouso, pista 1 no 0. Linha número alfa, autorizado, ingresso, porta LN pronto. Five, nine, 129 on board, 4 hours 30, Campinas, red to take. 3859, taxi via India, hold point runway 10, call tower 118.6, declination 1018, have a nice trip, sir. Okay, taxi holding point runway 10 via India, 186 tower 1018, 3859, have a good one. Web 6729, após a liberação do setor pelo Airbus da TAN, iniciando 02 e chama táxi. Após o TAN livrar, iniciou 6729. Salvador, TAN 3663, está na ponte 5 para posicionamento. Autorizado táxi, a porta, a ponte para dar 17, Max Delta. 3. Gente, a porta para o táxi 3663. Tango Romeu, Hotel Oscar, bom dia, Salvador, Salvador, confirme o setor do sobrevoo. Qual parte que se encontra? Gente, só um minuto para cópia, o Romeu, Hotel Oscar. Autorizado, decolar pista no 7, Índia, número alfa, vento 120 graus, 08 nós. Após decolagem, ingresso externa contra o vento da 10. Solo os 2, cardinal 30. Plano direita, solo 219. Vai direita, vai chamar um 219, gol 888. Alô? Acho que o Delta ali mantém, cabeceira no 7. Salvador, gol 1888, livrou na sua escuta. Gol 1888, bom dia, táxi via Alfa, reporta para ingresso, táxi via Juliette. Alfa chama para ingresso para Juliette, 1888. Fala, 35221, tá pronto no pátio 1, posição no pátio para treinamento. Autorizado, 5221, nos chama pronto para o táxi. Autorizado para o treinamento, vai chamar táxi. O meu hotel Oscar, cópia. Autorizado o voo local, Salvador, Salvador. Decolagem da pista 17, após decolagem, primeira curva à direita, corredor axé, 1.000 pés. Em coordenação com o controle, prossegue via corredores visuais para sobrevoo em Candeias e Camaçari. O controle Salvador 120, decimal 8, aciona 0122, Romeu até Oscar. Pro de Buraquinho vai reportar sobre o meio, 29 Alfa. Qual é o teu AB? 02 a bordo, acionamento táxi decolagem com a torre agora em 118 decimal meia, o ajuste no 018. Tem um bom voo, Romeu até Oscar. Táxi UF6729 com 125 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna com 20. 3859, clear line up and take off, runway 10 degrees, 089. Clear line up and take off, runway 103859. Mike, Delta, colados 33, controle 120, decimal 8. Hotel Oscar, livre acionamento autorizado do táxi. Porta, ponte espera da 17. E Eco Delta, bom dia. Mike, Eco Delta, o meu pé já toma na tia, após 2.000 milhas fora. Eu posso dar 2.000 milhas fora, o Mike, Eco Delta, no pé, na próxima marcha. Com 48 a bordo, com a minha de 3 e 30, alternando Salvador, está pronto para o táxi. E 5221, autorizado o táxi, via Pátio Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal meia, o ajuste 10, 18, com gol. Pátio Índia, 1186, com 1018, 5221. Mike, Eco Delta, cheque o transponder. Se aproximando da Juliette, voo 1888. Alfa, chama controle 120.8. 1208, Índia, November Alfa. Torre Salvador, FM729, ponto de espera no zero. FM729, Alima, tem que ser no zero. Alima, tem no zero, FM729. 3663 confirmando o PLV? 766. Sim, a gente segue o ATR da Trip como número 2, via Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal meia, o ajuste 1018. O TA 3663 tem um bom voo. Sim, lembra. Segue o Trip, torre 1822, tem um bom dia. 1826. 1826. Tá 3859, decolagem 36, controle 120.8. Obrigado, bom dia. Voo 1888, observa a passagem do Airbus da TAM, ingresso a Juliette, portão 03. Após o Airbus, Juliette 03, gol 1888. Amador departure, warning, 10-3-8-59. 10-3-8-59, radio contact, climb to 4-3-6-0, Arbor departure. 360, Arbor departure, 3-8-59. Romeu Romeu Bravo Oscar, bom dia, Salvador para Serra November India Uniform, nível 200. Confirme o pátio e a pista que decola. Grau 069, autorizado a colapso no zero. Missão Romeu 0956729. Deltan 3487, para autorização 380, Salvador. Guarulhos. Então 3487 Guarulhos, o nível 340 já aprovado, número 2 para cópia aguardando. 0-0-3-8-3-4-7. Decolou 38, controle 120, décima 8. 208, bom dia. Por Salvador, web 6729, decolado, cruzando 1300 na Dael. Web 6729, contato radar, suba pelo 360, saída da El, Leda Bridge. 360, Natael, Leda Bridge, pode voar, Natael, da presente? Webmet 729, após 2 mil pés, vou ir direto da El. 2 mil pés, da El, 6729. Autorizado, ingresso, a porta leve, pronto, meu outro, tá ótimo. E 5221, autorizado a colapso, 10, 120, grau 089. Autorizado a colagem, da 10021. Espera ponto 363. A linha mantém cabeceiro 10. A linha mantém 363. Romeu Bravo Oscar, cópia. Autorizado IPAU, nível 200, decolagem da pista no 7, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após direto IPAU, o controle 120, décima 8, aciona 5144. Decolado na Arbor. 121, decolagem 4-0, controle 120, décima 8. 08, bom dia. Correto, qual o POB? 04 para acionamento, táxi, decolagem, chama na frequência da torre 118, decimal 6, o ajuste no 08. Romeu para voz, fica bom voo. Na Arbor. 35221, contato radar, pro 200, sai da Arbor. Tá liberado da restrição do nível 100? Confirme, 35221. está liberado da restrição na subida do nível 100. Uma decolagem de 3 minutos, aqui é a aeronave que decolou, momento inferior e saída por fitagem. Entendeu que é 3 minutos para decolagem da 1393. Analisa o perfil da subida da El, Leda após Bridge, prossegue via UP Zulu 16, Bravo até o Zulu, direto Trive. Decolagem da 10, controle apere 120, décima 8, aciona 5132, UTAN 3487. UTAN 3487, autorizado 340 Guarulhos, decola da 10, curva direita, da El, Leda, Bridge, Upper Zulu 16, BHZ, Trive. Controle 1208, transponder 5132, UTAN 3487, posição 11, pronto para puxa e acionamento. Despejamento correto, livre, pushback, acionamento, chama táxi, tá 3487. Chamará para o táxi, tá 3487. Tá 3304, cópia. Consiga, tá 3304. Autorizado Brasília, nível 380, via UPZULU 17, decolagem da 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, Elessa, e onde intercepta a UPZULU 17, o controle 120, décima 8, aciona 5117, tá 3304. Tá 3304, autorizado conforme. Nível de voo 380, via uniforme Zulu 17, para Brasília, decola à direita, perfil Arbor. Transição Elefa, onde intercepta a via 5117, um transponder 208. Protejamento correto, portão 09, chama pronto, tá 3304. Fila 09, chamará, tá 3304. Solo Salvador, muito bom dia, Oxaner 63, 1 no ano, qual é a autorização Guarulhos? Guarulhos, nível 360, pronto, cópia? Pronto, para cópia. Autorizado Guarulhos, nível 360, via rota Bridge, UP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Decolagem da 10, após a decolagem, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Bridge. O controle Salvador 120, décima 8, aciona 5136, Chané 63, 1 no 1. Está autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10, curva direita no perfil da Dael, depois de Dael voa Leda, Bridge, UP Zulu 16, BHZ, Trive, controle Salvador 120, décima 8, transponder 5136, para o Oceaner 63, 1 no 1. Correto, portão 62, chama pronto, 63, 1 no 1. Chama lá. 1208. Autorizado, táxi, eu posso mostrar para o nosso site, o meu bravo. Salvador, TAN 3663. TAN 3663, contato radar, sobre o 320, sai do Dael, Leda Bridge. Ao 320, Dael, Leda Bridge, o TAN 3220. Web 6729, chame Centro Recife, ano 251, na alternativa ano 33, esmão 25. 251 3325-6729. Controle Salvador, só confirmando, é o TAN 3663, Dael, Leda Bridge, confere. Confirma, TAN 3663, sou para o 320, sai do Dael, Leda Bridge. Gente. Autorizado, táxi via pátio Índia no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste 1098, bom voo, tá 3487. Pátio Índia, ponto de espera da torre 286, tá 3487, bom dia. Que Luiz, que o número 510 é Porto Paripe. Hoje, Romeu Brevato. Controle, Romeu Brevato. 247, controle 120.8. Não consegui o contato já com a senhora, já. Romeu Bravo 11. Contato a data por 200, sai da Arco. Informe seu estimado para o pouso. Só um minutinho, senhora. Zona 3, zona 2, acho. Bem. Controle Salvador, acho que é 6250. Canal 6250, prossiga. Vai fazer a esquerda para 0650, essa formação. 060 para ideal agora. Tipo, quantas vezes vai entrar essa proa? 6250. Solo, Torre Salvador, bom dia, OTAN 3487, próximo ponto de espera da 10, pronto. OTAN 3486. OTAN 3487, além da cola, pista 1-0, vento 1-0, grau 08. Além de cola, da pista 1-0, OTAN 3487. Estou no corredor bom, fui no meu pé. Informa o tráfego na sua posição de 1 hora, 5 milhas, mantendo 1.500 pés. É um Charlie 150. Gente, não visual, com tráfego assim que visual, informa aí para a senhora. Vamos lá, pelo Vitor, Quebec, Quebec. Chame o centro Recife, 1260, alternativa 1288. O Kilo Whisky, forma o tráfico nessa posição de 2 horas a 3 milhas, mantendo 1 a 1000 pés. É um Papá 28 Alfa.